better way to put it. Salvador, boa noite. Aqui, 4-4-8, precisando de 10 para 3. boa noite, eu sou 5001 no passo aqui, 200 Pedro da El. Coreia 5972 na sua escuta, cruzando 2000, solicita da Elna. Tocante, 9890, decolou. Na Dael, cruzando 1307. Autorizado, Lisa, 9890. obrigado. Salvador, está 3305. Salvador, está 08, obrigado e uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, final 6224. Dois, dois, quatro.